começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. A partir de agora, muita música no seu rádio, muitos alôs. Vamos em frente, Jorge Mateus abre o programa cantando. A hora é agora. Vamos lá! E o ar é vivo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Ouvimos aí Jorge e Matheus cantar o bonito para vocês. Essa é o dupla que o Brasil ama, né? Um abraço meu amigo Juliano Almeida, em Boa Esperança, da Boa Esperança FM. Um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado, em Boa Esperança do Norte. Ô Juliano, um abraço a todos vocês, todos da equipe da Boa Esperança FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, em Boa Esperança do Norte, no Estadão do Mato Grosso. Minha querida Cacau, Cacau Paradise, Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Ô Cacau, um abraço a todos vocês, amigos da Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Minha querida Mônica Santos, em Roda Velha, Bahia, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? É meu amigo Luan Santos, né? É o popular Luan Oliver. Um abraço a todos vocês. Ele é locutor aí da rádio, deixa eu ver aqui, Rádio Integração FM em Anastácio, São Paulo, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês aí de Anastácio, São Paulo, ouvintes da Integração FM. Um abraço, Luan Oliver, e locutor, e a todos vocês. Programaço, Mundo Sertanejo com audiência total aí, e também o Luan Oliver apresenta o programa Show da Manhã, logo após o Mundo Sertanejo, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? E ele pede para mandar alô aí o Pinguim, pro Zezinho, o Ailton, o Tiago, a Maria Lúcia, a Sandra e a Neuza, na Vila Moreno, né? Um abraço também ao pessoal aí do Restaurante Pinguim. Restaurante Pinguim. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Valeu, Luan Oliver, cabra danado, a todos vocês de Anastácio, São Paulo. Vamos para Caçapava, onde nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, Adilson do Vale, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Também em Caieiras, nós temos a Rádio Caieiras, o Leandro Simões e todos da equipe da Rádio Caieiras, exibindo o nosso programa. Vamos até Salto Grande, onde nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, muito obrigado Adilson Tavares, todos vocês amigos aí de Salto Grande, São Paulo. Aí no Ipiranga, na Grande São Paulo, nós temos a Rádio Paulista FM exibindo o Mundo Sertanejo. Também em Osasco, São Paulo, nós temos a Rádio Transpaulista Web e 93 FM exibindo o nosso programa. Em São José dos Campos, nós temos a Rádio do Vale FM, Val Siqueira, todos da equipe, muito obrigado, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Ô Dudamel, da Clipe.net, todos da equipe aí na Grande São Paulo, um abraço, audiência fantástica, né? Ô Suzy Maciel, um beijo pra você, querida, muito obrigado pelo carinho de sempre, no Facebook. Suzy Maciel é divulgadora da dupla João Pedro e Rafael. A gente tá sempre tocando as músicas deles aqui e todo mundo gosta. Suzy Maciel, um beijo pra você, a todos vocês, amigos de São Paulo capital e todo o Estadão, sempre ouvindo o nosso programa através de toda a nossa rede de rádios aí também no estado de São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo, né? Vamos em frente, Luan Santana canta Tudo o que Você Quiser. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. Oh, rosa de avelã. Tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome na palma da mão. Fica com a mãozinha no céu. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Artemisa Matos, a ouvinte da VGFM, em Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais. Um beijo para você, viu, Artemisa Matos, a Rosinilde Pires, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Um abraço ao Dinei Pereira, todos da equipe da VGFM, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo João Paulo Alves, em Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Valeu, João Paulo Alves, Cabra Danado, todos nossos amigos de Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Ainda no Estadão do Rio Grande do Norte, vamos para Viçosa. Nós temos a Rádio FM da Paz exibindo o nosso programa em Viçosa. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Aí no Rio Grande do Norte. Também ainda no Rio Grande do Norte, vamos até Itaú, onde nós temos a FM Porto Alegre exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, família Viana, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos até Curitiba, no Paraná. Nós temos a Rádio Guarituba Mais, nossa parceira, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe da Rádio Guarituba Mais em Curitiba. Audiência muito grande aí em Curitiba, no Paraná. Vamos até Maringá, também no Paraná. Rádio Viola Universitária, Clécio Silva, todos da equipe da Viola Universitária, exibindo o nosso programa em Maringá, no Paraná. Também em Iguaraçu, nós temos a Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva, todos da equipe, muito obrigado, viu? O Estadão do Paraná também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, viu? No quadro Ao Som da Viola, ele chega com todo romantismo, nosso querido amigo Eduardo Costa, para o Brasil inteiro ouvir, cantar com ele, Amor de Violeiro, no quadro Ao Som da Viola. Risco o dedo na viola, cabra danado. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça. Eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. É o braço.

voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço a todos nossos amigos ouvintes aí de Trombas, ouvindo o nosso programa pela Rádio Serra Dourada FM. Um abraço o Ivan Vieira, Irene Gil, o Ézio Santos, o Dorcelino Carvalho, Aldemiro Patureba, as nossas queridas secretárias Mônica Nunes, a todos vocês amigos aí da Serra Dourada, né? A nossa secretária Mônica Nunes e o colaborador Samuel Carvalho. E claro, os nossos ouvintes maravilhosos, Adão Patureba, o Gilson, a Tuca na Fazenda Cristal, Aparecida Mota e Francisco na Chácara Fortura, né? A Maria Félix, a Iraci e o Ademilson na Fazenda Santa Maria, a Maura, a Dona Preta, o Gustavo, o Valdir, o Osmar, a Dona Piedade, o José Soares, o Nilson, a Dona Senhora, a Tereza e Ivo em Trombas, Goiás. Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo em Trombas, em toda a região, pela Rádio Serra Dourada FM. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Um beijo no coração de todo mundo. Vamos até Piranhas, no Estadão de Goiás, Rádio Satélite FM, J. Oliveira, todos da equipe exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Aí, Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, todos vocês, amigos de Piranhas, no Estadão de Goiás. A Irani Silva, um beijo para você, viu, querida? A todos vocês ouvintes do nosso programa pela Rádio Satélite FM, um abraço a todos da equipe. A TT Mal em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. A Elisvânia Oliveira, a Bete, a Rosiane, a todos vocês de Roda Velha, ouvindo o nosso programa, um beijo para vocês aí, viu? A minha querida, o meu amigo Fran Gomes, o Vigia da Max em Açailândia, Maranhão, também ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos. Desculpa, viu, gente? É porque a gente fala muito, o ar-condicionado, né? Colabora, né? Um abraço a todos vocês de Açailândia, Pedrinho Maranhão, todos da equipe da Marconi FM, exibindo o nosso programa também, Rádio Cultura AM, o Romualdo. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela parceria. Meu amigo Cleiton Aguiar, vem cá, menina. Canta, Cleiton Aguiar, pro Brasil inteiro. Menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Nélio Aparecido, Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VG FM. Um abraço a todos vocês da equipe. Ô Aldirei Pereira, cabra danado, um abraço, obrigado, viu, amigo? A Durvalina Antunes, o Cirilo, os seus amigos, a Rita, a Nália, a todos vocês aí de Vilhena, Estadão de Rondônia, ouvintes da Rádio Vilhena AM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Um abraço a todos, muito obrigado a todos vocês de Rondônia, ouvintes da Vilhena AM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Maria Paizinha, deixa eu ver aqui, em Taquaritinga, no Pernambuco, né? Ela sempre interagindo comigo no Facebook, diz que gosta de ouvir Mundo Sertanejo, em Taquaritinga, todos vocês amigos de Taquaritinga, no Pernambuco, né? Maria Paizinha, e a todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Boqueirão FM, o Zé Carlos, o Eltinho e toda a equipe aí da Boqueirão FM, em Cícero Dantas, na Bahia, muito obrigado, viu? Ainda na Bahia, vamos para Vanderlei, Rádio Vanderlei FM, um abraço ao Elinaldo, o Luciano, a Sheila, a Aline, o Rochinha, a todos vocês, amigos da Vanderlei FM, em Vanderlei, Bahia, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Guilherme Santiago, Jogado na Rua, a pedidos. Não dá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá. Chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. A paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. É no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo João Rodrigues, da Rádio Liberdade FM, em Sobralha, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Meu amigo Fabiano Viana, ei Fabiano Viana, todos da equipe aí da FM Porto Alegre, nosso diretor João Paulo Viana, né? A todos vocês aí no Rio Grande do Norte, em Itaú, muito obrigado pelo carinho. Programa todos os dias, às 7 horas da manhã, audiência fantástica. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde, de Minas Gerais, aí Rubens Gomes, Talismã FM, exibindo nosso programa, a Rainara, a Márcia Farias, a Isa Torres, todos vocês amigos, aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Rony Carlos, aí Rony Carlos, um abraço, viu meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, aí em Santa Luzia, a todos da região, em Presidente Médici, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Tropical FM, meu amigo Zé dos Passos, Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais, todos da equipe, os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? Meu amigo Hermes Dias, em Berizal, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Taliba Gonçalves, em Juína, Mato Grosso, Rádio Atividade FM, exibindo nosso programa. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Maranhão, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Anderson Luiz, em Cariaçu, São Paulo, também ligado no nosso Mundo Sertanejo. A Silvana e a Jéssica Vitorino, em São João do Paraíso. Silvana Machado, seus papais na fazenda. Todo mundo, um abraço, Paraíso FM, exibindo nosso Mundo Sertanejo. Aí, Valmiro Gomes, um abraço, viu, Neilza, todo mundo. O Nilson Farias, Rádio Montana FM, Inocência, Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Minha amiga querida Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, Estadão do Maranhão, muito obrigado. A Nath Pereira, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Rosenildo Pires, Vargem Grande do Rio Pardo, Artemisa Matos, todos vocês ouvintes da VGFM, minha querida Raimunda Nunes, em Umbizal, Presidente Médici também do Estadão do Maranhão, audiência fantástica pela Tropical FM, muito obrigado, viu? Meu amigo Adevaldo Freitas, em Inocência, Mato Grosso do Sul, locutor da Rádio Rural FM, muito obrigado. A Lidiane Souza, em São João do Paraíso, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, a todos vocês, muito obrigado, viu? A Pamela Monteiro, em Jiparaná, um beijo para você, viu? Pamela Monteiro, em Jiparaná, em Rondônia também, ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Paulo Terra, ela é devassa. Ela devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Dado na gata.